traga essa carta, que eu não quero nem saber. Não traga cartas de amor pra judiar de um homem pobre e sofredor. Aô, carteiro. Só quem já levou um par de chifre, dá um gritão aí, rapaz. Ei, sucesso. Alô, carteiro, não me maltrate. Não me maltrate, carteiro, me ajude. Bora, Cacá. Se liga, ó. O meu coração dorme e acorda sempre assustado. Não quer receber cartas de um amor do passado. Depois que terminei, ela foi embora e o meu peito ainda chora. Se liga aqui, ó. Já perdi noites desejando ela. Já dormi agarrado ao travesseiro dela. Já troquei o endereço da correspondência. Vai! O seu nome já apaguei da minha agenda. Carteiro, não me traga essa carta, que eu não quero nem saber. Eu já soltei os cachorros no jardim. Você não entra mais aqui. Aô, gadeiro. Sucesso! Portal do Arrocha. Bora, El! Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Já perdi noites desejando ela. Já dormi agarrado ao travesseiro dela. Já troquei o endereço da correspondência. O seu nome já apaguei da minha agenda. Carteiro, não entrega essa carta, que eu não quero nem saber. Eu já soltei os cachorros no jardim. Você não entra mais.